irmãos, é chegado o grande momento onde devemos dar as mãos e unirmos esforços na busca pelo mesmo propósito. Sabemos que a luta é difícil, mas temos que continuar. Como diz o provérbio, matar um leão por dia. Saber que mesmo distante, a paz pode e deve ser alcançada, embora que para isso haja sofrimento, pois o sofrimento na luta é o rascunho da vitória. Há muito tempo sofrendo, já estamos cansados. A guerra traz sofrimento desde os antepassados. A dor atrai a revolta, a resposta é a covardia de ver irmãos nas trincheiras morrendo todos os dias. Eu me pergunto, por que que tem que ser assim? Se a paz é maravilhosa, lutar é tão ruim. Crianças, velhos, senhoras, nem esses são dispensados. São recrutados a pulso, forçados a ser soldados. Munidos de armamento, pronto para o combate. São como lebres sem rumo, direto pro abate. Eu vejo grandes potências fazendo investimentos, ao invés de serem cadernos, gastam em armamentos. Constrói abrigos nucleares embaixo da terra. Mal sabem que um dia o amor pode vencer a guerra. A paz que procuramos está dentro de você. Por isso eu digo, irmãos, que viva e deixa se viver. Então vamos, irmãos, buscar a paz tão esperada. Descansar jamais, não olhar pra trás. Eu grito ao meu mundo que o desamor não está com nada. Deixa eu te abraçar. Ainda há tempo pra mudar esta situação. Vamos plantar essa semente no seu coração. Pois só com a paz construiremos um amanhã melhor. Nação contra nação, assim pode ser bem pior. Temos que ter consciência do que aconteceu. Em Hiroshima e Nagasaki tudo se perdeu. Foi como se lá tivesse caído um cometa. Foi o maior massacre que já vimos no planeta. Eu peço a Deus que um dia acabe com essa dor. Que do fuzil que cospe chumbo saia rajadas de flor. E que crianças não desfilem com armas na mão. Que terroristas não explodam como um botijão. Que da sentença decretada a morte não prossiga. E que o dinheiro do mundo não cause tantas brigas. A paz tão esperada já começa por aqui. Eu grito desesperado a quem possa me ouvir. Então vamos, irmãos, buscar a paz tão esperada. Descansar jamais. É, véi, é momento de reflexão mesmo. Pois nos dias que correm, a ninguém é dado a repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes abaixam a cerviz. E nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. Até quando vai essa situação, mano? Até quando? O medo, o ódio, a vingança. Nós não precisamos dessa matança. Na busca pela paz, irmãos, nós somos só alguns. Corremos esse risco e não é pra qualquer um. Pois desafetos encontramos ao longo do caminho. Mas saiba, irmão, que você nunca vai estar sozinho. O importante é que nós não vamos descansar. Enquanto houver sangue nas veias pra impulsionar, vamos fazer a correria pra nós e pra vocês. Descanse seu gatilho e vê se pare de sofrer. Ainda há esperança, tem que ter salvação. Vamos olhar as crianças e todos dar as mãos. Pois a criança é a esperança de um amanhã diferente. Pra não falarmos mais em choros nem ranger de dentes. Na busca pela paz eu quero é muito mais. O futuro melhor sou eu e você quem faz. Valor a ti e ao teu próximo é o que prevalece. Leve isso como conceito, vê se não se esquece. Então vamos, irmãos,